Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br. Dia 3 de novembro, em 1864, morre Gonçalves Dias. E permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Em 1957, a União Soviética, país com o qual o Brasil havia rompido relações, em 1947, lança ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela Laika, a bordo do satélite Sputnik 2. 1957, morre Laika, o primeiro ser vivo em órbita terrestre. 2010, Visão Histórica, Episódio 15. Revolução Farroupilha e Guerra dos Farrapos. São duas coisas diferentes. Não são a mesma coisa. Camaradas, as notícias que chegam da corte do Rio de Janeiro confirmam que o Império só nos oferece desprezo e miséria em troca dos nossos trabalhos e sofrimentos defendendo a fronteira do país. Estamos reunidos aqui não como um exército comum. Não somos profissionais das armas. Somos estancieiros, somos artesãos, somos comerciantes, agricultores. Conosco estão os oficiais republicanos, os intelectuais, o clero, os escravos rebelados e todos os espíritos livres desta província. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria. Se for a vontade de Deus, amanhã vamos combater o império que nos oprime. E vocês podem dormir com as consciências tranquilas, porque vamos lutar por algo sagrado. Nós vamos lutar pela liberdade. Professor, explica pra gente, como é que estava o Brasil naquela época, né? Ainda era Brasil Império, o Dom Pedro II estava lá no poder pagando os pecados de alguém. Fala aí mais ou menos como é que era a situação política do país naquela época pro pessoal se localizar no tempo. Essa época é o comecinho do Dom Pedro II, né? Isso aí não foi naquela época que, tipo assim, o Dom Pedro II estava muito novinho. Dom Pedro I já tinha zarpado fora e colocou um pessoal pra tomar conta de babysitter do Pedrinho II. É que, na verdade, a guerra é considerada assim, 35 a 45. E aí o Dom Pedro II assume em 1840, bem no meio desse processo aí. Então começou na regência e terminou com o Dom Pedro. Regência é esse período aí do Dom Pedro I, como era muito brasileiro fervoroso, ele foi embora pra Portugal pra ser rei de Portugal e deixou o filho dele pra governar o Brasil, que era o Dom Pedro II, que tinha 5 anos. Então, como Dom Pedro II não podia governar, tinha os regentes que governavam o Brasil. Então, nesse contexto das regências, das outras revoltas regenciais, que tem a revolução chamada Revolução Farroupilha. É, teve também a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem, outras revoltas também nesse mesmo período. É a Revolta dos Malês, que a gente falou também lá no nosso episódio piloto. É, também a Revolta dos Malês que a gente falou. É assim que o professor falou, né, que teve a Sabinada, a Cabanagem, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha. Os regentes regiam, vírgula, o país, né, cara? Porque era uma zona, né? Era todo mundo querendo tomar o seu pedaço, né? É, a gente pode considerar assim, o Brasil era a colônia de Portugal, né? Aí quando fez a independência, ele tinha que se organizar todas as suas instituições, ter uma justiça, ter assembleia, ter senado, fazer suas próprias leis, porque não tinha nada, tudo era de Portugal. E aí, em vez de fazer isso, organizar o país, Dom Pedro I ficou aqui um pouquinho, na verdade ficou aí alguns anos, e foi embora já. Vazou pra Portugal. E deixou o bicho pegando, porque na verdade quem fez a independência, que era o primeiro Dom Pedro, queria mais independência política. Os líderes dos estados queriam mais independência. E Dom Pedro queria um governo centralizado na mão dele. Eles entraram, Dom Pedro foi embora também um pouco por conflito com as lideranças que ajudaram a fazer a independência, né? Os grandes fazendeiros e tal. E aí deixou a bomba pros regentes. Ou seja, os regentes, na verdade, tinha uma grande disputa pra ver quem mandava, quem ia ser o regente. E eles não chegavam no acordo. Então foi um momento de muitos desencontros, muitos conflitos. Uma zona mesmo, porque os regentes não mandavam porra nenhuma. Não tinha nem o exército organizado, não tinha nada organizado, né? Então, vamos falar para as pessoas, antes da gente começar a falar do conflito propriamente dito, o que, que é um farrapo ou um farroupilha? Alguém teria uma definição para dar, assim, tipo... Era farrapo porque eles usavam roupas cheias de farrapo, eles eram revoltados porque eles não tinham dinheiro pra comprar roupa, é isso? Podia ser isso, mas na verdade é exatamente o contrário, né? Então, é assim, eu sei, mas eu quero que você explique pras pessoas que estão ouvindo. Ah, as pessoas estão ouvindo que vai procurar no Wikipedia. Mas é assim, ó, na verdade tinha os liberais aí, chamados liberais exaltados, as pessoas mais, o grupo mais radical, aí no caso dos grupos políticos da regência, tinha alguns outros partidos políticos hoje, os liberais exaltados são chamados de farrapos, só que na verdade não tinha nada de farrapos, eles eram os grandes fazendeiros. No caso aí do sul, eles eram grandes pecuaristas, criavam gado, exportavam charque, vendiam charque pro Brasil, couro, né? É o que a gente chama de estancieiro, né? Os caras que tinham as mega fazendas. Na época eles eram chamados estancieiros, né? Hoje seriam grandes pecuaristas, né? O nome de hoje. Eles criavam gado, só que na época o gado é muito mais importante do que hoje, porque não tinha indústria, né? O Brasil produzia café, tava em ascensão nessa época, e produzia carne. É uma coisa assim, e o café para vender para fora. A carne é uma coisa que é produzida para consumo interno, principalmente. Então, isso tinha uma grande importância. Porque eles produziam o charque, produziam couro, os subprodutos aí do... Subproduto do boi. Do boi e da vaca. Bom, é só para deixar as pessoas por dentro, né? Os farrapos não se chamavam de farrapos, né? Pelo menos não inicialmente. O que chamavam de farrapos eram soldados do Império, né? Diz a lenda que era porque eles realmente usavam uma vestimenta toda esfarrapada, mas nos lugares que eu pesquisei já nessa minha vida, que fala sério sobre os gaúchos, fala que tudo isso é só lenda, assim, que eles não tinham, não usavam farrapos porra nenhuma, assim, que isso era só um jeito de desmerecer eles. De qualquer maneira, é melhor farrapo do que jurujuba, né, cara? É, mas farrapo é tipo um apelido depreciativo, né, um xingamento. É, tipo Vietcong, né, cara? Mas depois eles acabaram adotando isso. O senhor me disse que tudo que tem importância na vida são fatos políticos, general. Ela tem uma característica importante aí, diferente de outras revoltas, tipo, dos malês, que é exatamente o contrário, porque é uma revolta em que os líderes, toda a orientação do movimento, é feita pela elite local. Na verdade, é uma briga entre a elite local, dos fazendeiros, contra o governo central. Briga por causa de impostos, é, né? É aquela velha história, né, cara? Eles não queriam roubar pro governo, eles queriam roubar pra si próprios. É, eles queriam ter essa luta política aí por mais autonomia, né, que foi uma das lutas da independência. E um problema pontual que eles criticavam muito é a ideia de importação, né? A carne vinha da Argentina e do Uruguai e competia com a carne que eles produziam. Então eles queriam que o governo central barrasse essa importação de carne. Então o charque, né? Como era chamado. Além do governo não barrar a importação da Argentina e do Uruguai, ele ainda taxava os produtos fabricados no Rio Grande do Sul. Sim, aí eles tinham que pagar imposto. Então eles queriam assim, que taxasse a Argentina e o Uruguai e tirasse o imposto deles. Ou seja, uma luta bem assim, de uma elite que queria ganhar mais dinheiro, né? Com menos impostos do governo central. Tipo, vocês lutaram pela independência, apoiaram a independência, e no fim o governo continuou cobrando o imposto deles. Eles queriam ganhar alguma coisa com isso, né? É uma coisa bem elitista. O povo ia não ia ganhar nada com isso, né? Hoje mudou muito, hoje não tem mais isso. Lógico, ninguém quer nada em troca. Quem apoia os candidatos é porque realmente acredita neles. Não, e não tem envolvimento, né, financeiro nisso, imagina. É, ainda bem. Mas não era essa a única motivação dos farroupilhas, né? Porque o movimento farroupilha, as pessoas que se reuniam, não eram só os produtores de gado, né? Existiam pessoas de todas as os segmentos sociais ali. Então, dizem que o principal motivo é por causa realmente do charque, mas tinham também os separatistas que estavam interessados, né, em fazer realmente com que o Rio Grande do Sul fosse uma nação própria, assim como tinha acontecido com a Cisplatina, né? Né, professora? A Cisplatina era parte do Brasil antes de se separar e virar Uruguai. É, tinham os separatistas, né, que, como você bem colocou, eles queriam a separação, por isso que chamavam separatistas. Aí eles queriam separar o Brasil e formar outros países. Chegaram a fazer, né? A gente vai falar depois aí. E aí é um conflito entre as elites aí, né? Porque pra quem é os grandes pecuaristas que queriam redução de impostos, não tinha nenhuma lógica separar o Brasil, o Rio Grande do Sul, no caso aí, do Brasil, né? Porque pra quem quiser vender carne depois, como que eles iam pedir benefícios fiscais, impostos menores e tal, o governo do Brasil, vocês não faziam parte do Brasil, né? É um conflito que tinha dos grupos internos lá, uns queriam separação, mas pra maioria do movimento, a separação, na verdade, não era uma coisa boa, tanto que depois eles separaram, mas juntaram depois, né? Bastou o governo assinar pra eles, eles juntaram de novo com o Brasil. É isso aí, cara, foi assim que aconteceu a Revolução Farroupilha. Então, aí no meio desse episódio todo, quem quiser saber mais coisas, pode assistir aquele seriado da Globo, como que chama lá? A Casa das Sete Mulheres. É, então, lá explica tudo o resto. É, só você tirar todo o romance que tem no meio e os 5 minutos que sobram é o que aconteceu de fato, né? Isso aí a gente falou, né, a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, foi um evento que aconteceu entre 1835 e 1845. Mas, anterior a isso, em 1832, foi fundado o Partido Farroupilha, né, cara? Eles não eram, tipo, um bando de cara que se juntava pra ficar reclamando do governo. Eles eram um bando de cara que se juntava pra reclamar do governo e tinham organização, né? É, isso sim. E eles se organizaram exatamente pra reivindicar essas questões dentro da questão da regência, tinha uma disputa política muito intensa, né? Pra saber quem era regente, quem apoiava quem, como não tinha um imperador, qualquer um podia mandar, né? Essa ideia, né? Então, várias elites locais se organizaram pra influenciar nos rumos do governo regencial. Você sabe na casa de quem que eles se reuniam pra fazer, pra falar sobre as coisas farroupilhas, professor? Não, na casa de quem? Eu não morava lá naquela época. Não, você não tava lá? Era na casa do João Manuel de Lima e Silva. Conhece esse cara? Ele também é conhecido como o tio do Duque de Caxias. O grande Duque de Caxias, nosso amigo da Guerra do Paraguai. A família de Lima e Silva é o Catiço, cara. Pior que o ACM na Bahia. Isso, a gente pode traçar um paralelo, né, cara? Republicanos ou monarquistas? Somos rio-grandenses, minha senhora. Como você disse, aí tinha toda uma organização e tem várias ligações interessantes, né? O personagens históricos aí, como você disse aí, do parente do Duque de Caxias, tem outros que viraram foram tidos como líderes, né? Os líderes da Revolução Farroupilha eram vistos como pessoas que lutaram pelos interesses do Estado, pela população e tal, né? Então, o Bento Gonçalves, por exemplo, foi um dos líderes, hoje é nome de cidade, né? Bento Gonçalves era o cara da Revolução. O pessoal fala muito de Giuseppe Garibaldi, mas eu vou criar uma polêmica, porque ele não fez nada, cara. Ele veio que só cria confusão. Na verdade, o Bento Gonçalves foi o principal líder, né? Em 35, quando começou a revolta, como que ela começou com a ocupação da cidade de Porto Alegre. Que, aliás, não é uma coisa muito significante na época. O Rio Grande do Sul tinha uma população minúscula na época, né? E Rio Grande do Sul tinha, a Porto Alegre, no caso, que era a capital, tinha aí uns 15 mil habitantes. Não é uma vila de destaque, porque a pecuária tem uma característica de ser usar pouco mão de obra, né? Bento Gonçalves, em 35, ocupou a cidade. E ele é o líder militar, organizou tudo, ele é o principal líder desse processo. Ele organizava o exército, organizava as ocupações e tal. Então começou aí o que chama de uma guerra civil, né? Que tinha um grupo contra o governo mandando o exército contra eles. Isso foi em 35, né? Como o professor disse, no dia 18 de setembro, numa reunião aí dessa galera farroupilha, eles estavam lá todos farroupilhando, né? Fazendo o que quer que fosse que eles faziam nessa reunião. E, sei lá, algum gaiato levantou e falou: e se a gente fizesse uma revolução, tirasse o Fernandes Braga, que era o presidente da época, do poder, né? Mas, tipo, não hoje, depois de amanhã. E ficou combinado que eles iam tomar o poder e começaram a movimentar as tropas por toda a província, né? Pelo interior. Só que o Fernandes Braga, né? Tipo, alguém chegou pra ele e falou: aí, ouvi dizer que estão planejando uma revolta contra você. E o Fernandes Braga, que não era idiota, né? Mandou reunir, né? O pessoal, tipo, o exército dele, né? Pra combater os caras. Mandou uma patrulha. A patrulha foi identificada pelos farroupilhas, que, tipo, pegaram os caras, mataram uns, outros fugiram. Mas o Fernandes Braga, né? Tipo, quando ele ficou sabendo disso, ele ficou putaço e anunciou, né? Que as tropas dele se reunissem. É um fato marcante, pelo menos pra mim, né, do início da Revolução. O presidente da província convocou as tropas, apareceram menos de 20 pessoas, né? Aí ele falou: porra, mas cadê a tropa lá do Bento Gonçalves? Aí todo mundo se declarou revoltoso, né, cara? Tá todo mundo aí bravo, fazendo uma revolução. Aí sim, ele ficou putaço e fugiu. Só que antes de ir, é bom que se diga, ele, como um bom governante, entrou no palácio do governo, abriu o cofre, pegou tudo que tinha e foi. Parece que tem uma questão de que as reuniões que aconteciam nas casas e tal, o Fernandes Braga, ele participou de uma dessas reuniões, né? Fernandes Braga foi indicado pelos farroupilhas pra ser presidente da província. Então, e numa dessas reuniões ele falou merda, né? Ah, falou uma merda violenta. Por isso que a galera deixou de ir com a cara dele também, porque ele acabou falando merda. Ele acusou os liberais de planejar se separar do império, né, do governo, e se unir ao Uruguai, cara. Foi aí que o pau comeu. Tinha essa ideia da separação, separar mesmo, formar outro país, como eles fizeram, né? E tinha a ideia de se juntar com o Uruguai ou com a Argentina, né? De... Como a Cispatina fez, né? O Uruguai, antes de ser o Uruguai, ele tem uma época que fez parte da Argentina também, né? É, o problema aí é que os Farroupilhas indicaram o Fernandes Braga pra ser presidente da província e o cara me chegou, tipo, na assembleia lá onde estavam todos os Farroupilhas e falou: por que esses Farroupilhas aí ficam querendo juntar o Brasil com o Uruguai? É todo um bando de revolucionário, tão tramando contra o Império, porra! Né? Tipo, ele devia estar bêbado, provavelmente. Muito, há, né? Há quem diga, inclusive, que no final ele completou com: se eu pudesse, eu matava mil! O senhor é brasileiro ou rio-grandense? Em setembro ainda, né, dia 21, 3 dias depois do que eles tinham combinado, né, porque eles estavam meio com preguiça, eles falaram, deixa pra depois de amanhã, depois de amanhã. Acho que a reunião foi na sexta, né, eles começaram, vamos começar segunda-feira. Pode crer. Deve ter sido isso, né, cara, aquele happy hour de sexta-feira, vamos fazer uma revolução? Vamos, mas só na segunda. É regime, cara. É. Aí na segunda-feira, todos os Farroupilhas começaram um regime e uma revolução e marcharam todos juntos pra Porto Alegre, né, todas aquelas tropas que estavam no interior da província, marcharam pra Porto Alegre, chegaram lá e falaram, rendam-se! E o povo tava lá, né, cara? Tinha uma mulher varrendo a calçada, umas crianças brincando na rua, os caras falaram, tudo bom, pode entrar aí, é de vocês, né? Porque não tinha mais tropa do Império lá. As tropas que estavam lá, tipo, ou eram leais à Revolução, ou tinham ido embora já com o Fernandes Braga. Eles entraram em Porto Alegre, né? Eles não tomaram Porto Alegre. É, na época aí o Fernandes Braga tentou juntar as tropas, mas na verdade as tropas eram o que tava contra ele, né? Não tinha tantas tropas do Império assim. Sim. As tropas foi quem ficou contra ele. Então ele vazou e com meia dúzia de pessoas que já ficou do lado dele. Não tinha tanta gente assim pra defender, né? Então ele foi assim, uma ideia dessa, uma revolta. Por isso diz assim, que não foi uma revolta popular, o povo contra o governo. Na verdade, quem tava no poder, que tomou poder. É uma contradição, né? Os caras estavam no poder e tomaram o poder. É uma coisa que não dá pra entender, né, cara? Quem tava no poder tomou poder de quem, né? De quem eles tinham indicado pro poder. Olha aí, que bom. É, na verdade, foi assim, uma orientação que falou assim, agora a gente não vai mais obedecer o governo federal. E quem quiser obedecer o governo federal é nosso inimigo. A gente vai dar porrada. É, na verdade, eles passariam a ser... Eles queriam ser o governo federal, né, cara? Essa era a questão. Isso não é o povo que queria mais comida, mais dinheiro, tomar o poder. Na verdade, foi quem já tava no poder. Por isso falou assim, uma revolução das elites. Embora, um dos... Você falou do começo dos farrapos, né? Teve momentos que os escravos participaram dos exércitos, né? O povo participava do exército. Os escravos, inclusive, em troca de participar do exército, eles ganhavam a abolição. Então, pode ser aí ser colocado às vezes como chamado de farrapos, né? Não tinha tanta gente na elite assim pra formar um exército, né? Eles tinham que pegar o povo pra lutar por eles. Mas aí a gente chega naquela parte que eu acho que todo fã de Star Wars vai gostar, que é a parte onde o Império contra-ataca. Fiz uma piada. Na verdade, é bom que a gente diga, antes que as pessoas falem, então eles marcharam para Porto Alegre e beleza, virou a República do Rio Grande do Sul. Não, não foi assim. Eles, inicialmente, eles não estavam pensando realmente, exceto os separatistas, né? Os revoltosos não estavam querendo tomar o poder e fazer a República Rio-Grandense. Então, Bento Gonçalves, tipo, enviou uma mensagem pro governo explicando o que tinha acontecido, né? Mandou uma mensagem pra corte no Rio de Janeiro falando. Eu não imagino o que ele mandou nessa mensagem. Provavelmente algo do tipo... Estamos procurando armas de destruição em massa, então tomamos o poder aqui. Mas acontece que, como o japonês tinha dito, o Fernandes Braga foi pro Rio de Janeiro também e contou a versão dele da história. É, o Bento Gonçalves mandou a carta assim. A gente pegou tudo aqui, agora é tudo nosso. A gente vai dominar tudo. Se vocês deixarem o imposto 0% e pôr o imposto da Argentina em 50%, tá tudo certo. Senão é a gente que manda. O Dom Pedro, quando leu, ele tinha... acho que 8 anos na época, e não entendeu muito bem, pediu para os regentes ajudarem a resolver o problema. A monarquia é insubstituível. Então o governo imperial indicou um novo presidente para a província, o Araújo Ribeiro. Falou, esse Fernandes Braga é um frouxo, vamos mandar o Araújo Ribeiro lá, que esse cara é o capeta. E aí eles desceram, né, com uma galera para o sul, com embarcações, soldados, armas. Aí eles falaram, aqui não, né, vocês não vão fazer bagunça aqui, a gente veio com o exército e agora a gente que manda. O que eu ia falar aquela hora, cara, era que, tipo, a gente tá falando, e você falou no início que o Bento Gonçalves é o cara da revolução. Eu só ia falar, assim, pro pessoal ficar atento, que quando a gente falar do Bento Manuel, ele é o traíra, então não é pra confundir os Bento, né? Não, o Bento Manuel, na verdade, ele só tinha um transtorno bipolar, cara, a gente vai falar dele. Inclusive, a gente pode falar dele agora, porque o Araújo Ribeiro chegou lá, foi hostilizado, né, e voltou pro Rio de Janeiro lá, choramingando, falando, não gostaram de mim, E o Bento Manuel falando: não, rapaz, que isso, vai lá, o Império vai dar apoio pra você, não se preocupe. Então Araújo Ribeiro voltou pro Sul, tomou posse, e como primeiro ato dele, ele fechou a Assembleia. Olha só que beleza, né? Ficou todo mundo muito contente com ele. E ele tirou o Bento Gonçalves do posto de chefe da guarda. Então, tipo, ficou todo mundo muito, muito, muito feliz. E ele destituiu ainda o Marciano Ribeiro, que era o presidente da... Tipo assim, o cara que tava no comando da província, ele, sei lá se era presidente ou não, mas que tava comandando a província pela parte dos Farroupilhas. Então, é interessante aí que você colocou que o Bento Gonçalves, na verdade, ele foi preso, né? Em 36 ele foi preso, né? Ele foi preso, levado pra Bahia, e ele foi solto pela revolta do Sabinada. Tem uma revolta na Bahia, e essa revolta que soltou o Bento Gonçalves, que tava preso lá, pra ele voltar. O Bento Gonçalves tentou fugir da prisão do Rio de Janeiro, diz a lenda que ele não fugiu porque o cara que tava com ele, agora não lembro o nome, Pedro Bonifácio, se eu não me engano, ele não conseguiu sair pela janela porque ele era gordo. Aí o Bento Gonçalves falou: porra, né, que sacanagem, eu não vou fugir porque senão o cara vai ficar com um complexo foda de gordo aí. Fazer companhia. Outros fugiram, né, mas ele ficou com o cara. Provavelmente ele não saiu porque aquele gordo ficou entupindo a janela, né, cara? Ele foi burro o suficiente de querer ir depois do gordo, né, cara? Voltando ainda um pouquinho na história, até então os Farroupilhas estavam contentes, né, de ter tomado o poder e de estar lá, tipo, brigando pelos impostos mais baixos do Shark, pelos interesses todos que eles tinham, né? Só que quando o governo mandou o Araújo Ribeiro pra lá, fechou a Assembleia, tirou o Marciano do poder e tirou o Bento Gonçalves do cargo dele, né? Naquela época o Bento Gonçalves ainda tava solto, fique bem claro, né? Eu tô voltando um pouquinho no tempo, tô em 35 ainda. Aí sim, os Farroupilhas consideraram isso como guerra, né? Eles falaram: como vocês podem vir aqui e tomar a terra que nós tomamos? Pode dizer assim, que no começo eles não é uma revolta pra eles fazerem, eles queriam só dar um susto no governo, pode dizer. Só que o governo não entendeu a mensagem. E o governo foi pra cima deles, com o exército, foi pra dar porrada neles, né? E aí eles ficaram nervosos e falaram: então agora é guerra. Tanto que foi em 36 que eles proclamaram a República do Piratini. O Bento Gonçalves estava preso, né, em 36, e aí ele foi nomeado presidente da República Piratini, mesmo estando preso. E só em 37 que ele foge da prisão, aí ele volta e assume a presidência da República que ele era o presidente, né, preso. Então, assim, no começo não tinha essa ideia de vamos fazer uma nova república, vamos foder o governo. É só assim: vamos dar um susto no governo e ele vai dar o que a gente quer. Para as pessoas menos ligadas em política, que queiram compreender melhor, isso equivale a você dar um tapinha na bunda da sua esposa para provocar ela virar e te dar uma facada nas costas, cara. Mais ou menos isso. Ou aquele filme que tem, cara, que é muito legal, que é muito instrutivo e teórico, é o Debi Lloyd. Meu Deus. Não, você não vai falar de Debi Lloyd aqui. A palavra final é tua. Minha. Pode me ser, está no comando, coronel. Quantas baixas hoje, capitão? 180, coronel Neto. Isso não lhes deixa mais cautelosos? Eu perdi amigos queridos de ambos os lados. Eu não estou feliz. Sabíamos que ia chegar esse momento. E quem garante que o momento chegou? Nossos aliados, todos. Os comerciantes são a favor, os estanceiros são a favor, todos os oficiais são a favor. João Manuel é a favor, Lucas, o Domingos é a favor. O combate de hoje foi um golpe que os monarquistas não esperavam. Eles estão desnorteados, não sabem o que fazer. É nossa obrigação aproveitar o momento. Temos uma situação patética. Combatemos contra a própria bandeira que carregamos. Hoje queimamos essa bandeira. Precisamos dar um passo decisivo. Esse passo é república. Formaremos uma grande federação de repúblicas independentes. É a única maneira de trazer progresso para a nossa terra. Vejam a França, os Estados Unidos. É hora de proselitismo. Mas é hora de política, coronel. De empurrar a história. No dia 12 de setembro de 1836, o Neto... Todo mundo conhece o Neto aqui? Neto de quem? Putz, que pariu. Meu Deus do céu. É o Antônio Neto, né? Coronel Neto pra você. A gente vai chamar ele de Souza Neto, cara. Porque todo mundo naquela época tinha que ter pelo menos 5 nomes, né, bicho? Incrível. Mas enfim, o Souza Neto. Ele tava andando com a sua tropa lá pelos campos, encontrou uns imperiais e o pau comeu, como estava acontecendo em todo canto. Acontece que dessa vez... Os imperiais estavam em maioria, né? Tinham muito mais soldados que os Farroupilhas. Só que os Farroupilhas saíram praticamente intacto. E eles mataram quase metade dos caras. Mataram, prenderam ou fugiram, né? Os soldados imperiais. E aí a galera ficou animada, né, cara? Eles falaram: bom, já que a gente tá no pique aqui, vamos proclamar a república. Apesar de não ser a ideia dos militares, conseguiram convencer o Souza Neto a fazer isso. E foi ele que proclamou a república, mesmo sem o Bento Gonçalves estar lá, né? Não sei se o pessoal... pessoal sabe disso, né? Porque todo mundo acha que é o Bento Gonçalves, que, porque ele era o presidente e foi ele que proclamou a República, não foi assim. Foi um negócio meio feito no ânimo, né, da batalha que eles tinham acabado de vencer. É, mas pode dizer assim que ele levou a fama, cara, que ele tinha... É, porque ele ficou mais conhecido, na verdade, né? Ele acabou sendo, como ele é o presidente, sempre foi assim, o Bento Gonçalves é visto como a principal liderança. Enquanto o Giuseppe Garibaldi é tido como um romântico lutador. Aí chegou o Antônio de Souza Neto, o Netinho, e proclamou com as seguintes palavras. Coronel Joaquim Pedro Soares, proceda à leitura da ordem do dia. Bravos companheiros da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como o atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte! Camaradas, nós que compomos a 1ª Brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência dessa província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense! Viva! Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina, Coronel Antônio de Souza Neto, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria, gritemos pela primeira vez: Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Só pra colocar assim, isso aí foi quando a gente tá na época que os farroupilhas estão tomando e são, tipo assim, estão ganhando. E eles vão perder Porto Alegre quando eles começam a perder, né? Então a gente tem que começar, que eles formaram a República Piratininga, o Bento Gonçalves fez tudo isso aí, o Netinho, que é, agora foi candidato ao Senado, também tava lá ajudando, todo mundo tava ajudando. O Netinho tava lá, tipo, proclamando a República e construindo Coab. Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Foi o que o Warfon falou, né? Que o Netinho tava lá. É, e foi nesse momento aí que eles criaram a bandeira deles, né? O hino e tal. É, eles tinham feito todo o processo, assim, eles formularam um novo país. Eles tinham que formar de verdade, né? Então eles estavam ali formando um novo país em guerra contra o Império. Inclusive ampliando esse país que pegaram Santa Catarina também se separou do Brasil no mesmo período aí, junto, né? Um ano depois. E aí depois que eles vão começar a perder. E quem que vai fazer eles perder, principalmente? Quem que é o chefe do Império que vai lutar contra eles? O chefe do Exército Imperial. Que é aí que vai começar, eles começam a perder. Duque de Caxias, o grande de Caxias, nosso herói e líder revolucionário do exército brasileiro. Da de rédeas no seu eu, esporeia o futuro com bravura. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos se O Bento Gonçalves, ele estava no sítio a Porto Alegre, vejam bem, eles, né? Ele não estava num sítio em Porto Alegre, ele estava sitiando a cidade de Porto Alegre. Quando ele ficou sabendo que tinham proclamado a República sem ele, ele falou: porra, mas como é que fazem isso sem mim, né? Vamos pra lá que deve estar tendo churrasco. Com um bom gaúcho, né? Tendo churrasco. Proclamaram a República, cara. Você acha que eles iam fazer churrasco? E o Bento Manuel, que é o cara lá do transtorno bipolar que eu falei, que era farroupilha... Traíra. É, que era farroupilha e agora tava a favor do Império, ele ficou sabendo. E o Araújo Ribeiro também, o presidente da província, né? Eles ficaram sabendo que o Bento Gonçalves estava partindo pra lá e fecharam uma passagem. Armaram tipo uma emboscada, que foi nessa ilha de Fanfa. Então, a hora que o Bento Gonçalves entrou com os homens dele, sei lá, tipo uma escolta, poucas pessoas, nessa ilha, os caras cercaram toda a ilha com a Marinha Imperial. É, só pra colocar a ilha, assim, parece que é... Porque fica pensando uma coisa no mar. A ilha é o que usava um passagem pra atravessar o rio Jacuí. Assim, é. É uma ilha fluvial. Né? É, não, você tem que é uma ilha em um rio, não deixa de ser uma ilha. É, não, só pra deixar... É, a galera tá... Não, tô tudo bem, mas é válido, né? O cara tava saindo de Marrocos pra Porto Alegre. Não, é a ilha que usava de... É o lugar que tava esperando já, porque é um lugar mais fácil pra atravessar o rio Jacuí, passava pela ilha, tava mais fácil. É onde dava pra passar, né? E aí teve uns 3 dias de batalha ali, até que o Bento Manuel falou... Não, vamos parar com essa briga, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Olha só, vocês vão pra casa e fica tudo bem. Para com esse negócio de revolta e fica tudo numa boa. E assinaram um tratado de paz ali, meio às pressas. Farrapos foram todos mandados de volta pra casa, né? Foram desarmados, naturalmente, ninguém é idiota. Só que o Bento Gonçalves, muito pilantrinha, mandou uns mensageiros, né? Pra pedir socorro pro Netinho. E o Bento Manuel, que não era tonto também, ficou sabendo. E de castigo, prendeu o Bento Gonçalves. Que é aquele negócio que a gente tá falando totalmente fora da ordem, né? Foi aí que o Bento Gonçalves foi preso. A gente fala tudo fora da ordem, as pessoas estão ouvindo que depois coloca na ordem, mais ou menos, né? Isso, depois vocês peguem um programa de áudio e recortem tudo que a gente tá falando e coloquem na ordem. Não, mas é isso aí. Aí a gente... Eu acho que podia passar pra época que eles começam a perder, cara. Eu quero acabar logo com essa revolta. Não, eu acho que assim, a ideia é assim, tem muitos episódios, né? Se for falar todos os episódios da guerra, tem batalhas e batalhas. A guerra é cheia de pormenores. Mas o Bento Gonçalves foi preso, eu acho que é um ponto-chave. É bom destacar, né? Sim, porra, mas fala assim, começou a revolta farroupilha, o Bento Gonçalves foi preso, aí proclamou a república, porra, calma. É bom falar que ele foi preso só uma vez, cara, porque senão a gente já prendeu ele umas 4 vezes nesse episódio. Ah, mas a gente já falou, cara, ele foi preso, vai pro Rio de Janeiro, tenta escapar, não consegue por causa do gordo bundudo, vai pra Bahia. Sim, mas a gente falou ele foi preso, como assim? O Bento Gonçalves foi preso, cara, o cara é fodão, né? Não, mas lembrar que ele foi preso uma vez só, porque a gente falou várias vezes a impressão que ele foi preso, soltou, prendeu, soltou. E foi preso só uma vez, foi pro Rio, foi pra Bahia e voltou. Coronel, se vós mecê fundar um país, eu lhe acompanho até o inferno. O professor tá falando aí, né, da questão de como os farroupilhas começam a perder a guerra. Acontece um negócio assim, não tinha uma unidade, né? Não tinha uma unidade farroupilha. Quando eles proclamaram a República Rio-Grandense, dentro dessa república tinha disputa por poder também. Como tinha no próprio império, né? O Bento Manuel, que era amigo do Araújo Ribeiro, né, que o então presidente da província, quando o Araújo Ribeiro foi tirado pelo império e colocaram outro cara lá, o Brito, no lugar dele, ele ficou putaço. E ele que era o Bento Manuel, que era farroupilha e agora tava ao lado do Império, voltou a ser farroupilha, né? Enfim, tinha um conflito muito grande de interesse, tanto no Império quanto no exército farroupilha. É, como sempre, né? Às vezes o problema da história, às vezes é contado de uma forma, assim, muito simplificada e parece, assim, que fez a revolta, todo mundo concordou, depois teve o Império, voltou, todo mundo... Parece que, assim, quem ganhou, parece que é a única ideia que se tinha, o único caminho a seguir, né? Na verdade não é, né? Porque dentro dos grupos tem os subgrupos e tem gente que briga dentro do grupo, do subgrupo. Na verdade, tem vários caminhos a seguir, né? Então, tinha gente que era contra ter essa separação em outro império, tinha gente que era a favor de juntar com o Uruguai, outros a favor de juntar com a Argentina, outros a favor do império, tinha gente de todo jeito, né? Então, é bom deixar claro isso, assim, que as coisas não acontecem, assim, sem um certo conflito interno. Como é hoje, né? É, não, hoje não. Hoje é tudo certinho. Não, porque hoje as pessoas às vezes falam assim, hoje é muito bagunçado, antigamente não tinha, mas na verdade tinha antes. É que passa só a versão de quem ganhou, ó, aconteceu isso, tal, pronto, e boa. É, essa batalha, de fato, ninguém ganhou, né? E qual batalha? Foi a guerra em si? A guerra em si, porque o governo imperial, ele era o campeão, né, cara, de fazer batalha que ninguém ganhava, porque o Brasil lutou com a Argentina pela província Cisplatina e eles conseguiram perder a guerra. Os dois perderam a guerra e formou um novo país ali. E no caso da Guerra dos Farrapos também, eles brigaram pelos motivos lá deles e acabou que a guerra não teve uma vitória militar de um sobre o outro. Você que se entrar num acordo, né? Mas assim, a gente chega mais muito pro final, né? Como que acabou? A Revolução Farroupilha e depois da Revolução Farroupilha, porque quando eles tomaram o governo, deixou de ser uma revolução, né? E passou a ser a Guerra dos Farrapos, né? É uma diferenciação que as pessoas não fazem, mas existe. É, todo mundo acha que é uma coisa só, né? Exatamente, a revolta era pra tomar o poder. A partir do momento que eles tomaram o poder, deixou de ser uma revolta e passou a ser a Guerra do Império contra os Farrapos. Mas depois, nesse meio, outras repúblicas foram proclamadas, né? Em Santa Catarina, como o professor disse, em outros lugares. Só que aí entra um monte de coisa, né, cara? A maçonaria, dizem que uma sociedade secreta se envolveu. Esse pessoal que veio da Itália pra cá, o Garibaldi não era, mas Itália era dos Carbonari, né? Os Carbonários. Sociedade secreta que tinha como um dos princípios implantar a república e a liberdade, né? E tinham conceitos republicanos, assim, que ia na Itália, né? Não, mas uma pergunta. Ah. Se é secreto, como você tá sabendo disso? É, então, eu não vou falar muito sobre isso porque eu não quero que eles venham me matar aqui em casa. Mas teve, quem quiser saber, que pesquise por conta e... Essa guerra atrai mercenários vindos de toda parte. Fala que o José Garibaldi é casou com a Anitta. É a parte mais importante dessa história. Passou na Globo. Sim. Pô, aí, ó, José Garibaldi casou com a Anitta, hein? Próximo. Não, então, posso falar um negócio só, então? Fala, se foi importante, pode. Não, eu falo assim, teve o José Garibaldi, na verdade, ele é uma pessoa sem... Não vejo a importância histórica dele, é que é uma história romântica, assim, que ele veio da Itália. Ele lutou lá pela unificação italiana, teve toda uma luta na Itália, né, como revolucionário. E ele veio pro Brasil e continuou lutando, ou seja, não pentelha. Veja bem, ele fugiu para o Brasil, e o cara era um escroto foda, porque ele veio pra cá conhecer o Bento Gonçalves, quando o Bento Gonçalves estava preso ainda, na única vez que ele foi preso, viu, gente? E ele tinha uma carta de curso, né, cara, do Bento Gonçalves. Ele não falou assim, ah, sou um grande revolucionário e vou para o Sul lutar pela liberdade das pessoas. Né, explica pras pessoas o que é uma carta de curso, professor. É, a ideia é assim, é como se fosse o pirata, é o mercenário, né? Vamos traduzir, é mercenário, ele lutava por dinheiro. Mas ele é um legal, não, mas... Não tô difamando não, cara. Assim, ele veio pra cá, ganhou uma carta de curso e foi lutar. Ah, não, isso é só coincidência, né, porra? Coincidência, cara. Ele veio, assim, ele tem todo um ideal. Se acabando com a Globo, a Globo pode... Não foi isso que passou na Globo, cara. Eu não vi, não tem assim. Nada a ver com a Globo. A questão é que o cara veio e lutou, tudo bem. Ele tem lá o valor dele. Mas ele não é a pessoa mais importante da Revolução, cara. Pra mim, a melhor coisa que tem Garibaldi é, sei lá, a Salgaderia Garibaldi, que tem aqui em Ribeirão Preto, que... Ah, cara. Não, mas assim, é só essa questão de mencionar mesmo, que, tipo, ele... Também não acho que ele seja o personagem mais importante aí, mas pro pessoal lá do Rio Grande do Sul, se a gente deixar de falar deles, com certeza vão meter crítica na gente, né, cara? Tipo, como ele conheceu o Bento Gonçalves, que foi o que você falou, que ele recebe a questão da carta de curso do Bento Gonçalves pra poder aprisionar os navios imperiais, e aí com isso ele se torna comandante da Marinha Farroupilha, né? E aí depois disso é só aquele episódio que eles pegam os navios lá e vão querer chegar até o Oceano Atlântico e percorrem 90 quilômetros na terra puxando eles e tal. A questão do Garibaldi, eu vou falar para as pessoas depois não mandarem comentários, e-mails me xingando e falando que eu falei que o Garibaldi é um tremendo filho da puta, que ele não tem valor nenhum. Ele tem o valor dele para a Revolução, porém, ele era um mercenário. Não importa, porque muitos desses caras eram, né? E tanto o Império quanto os Farroupilhas contratavam mercenários para lutar. Gente dos Estados Unidos, do Uruguai, da Argentina, do próprio Brasil, né? Isso não vem ao caso da Itália, né? No caso do Garibaldi. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, politicamente e militarmente, que é o que realmente importa, o Garibaldi é um personagem secundário. O grande lance dele é a lenda, né, cara, dessas coisas de carregar barco nas costas por 100 quilômetros. É, mas eles fizeram isso mesmo, né, que ele não tava sozinho, né, tinha todo um exército junto. É, sim, então. Ele tá construindo os barcos e o Império cercar a casa com 100 homens e ele mais 14, 15 caras lutarem contra o Império e conseguirem defender os barcos que eles estavam construindo. É tudo uma história cheia de lendas e romance que eu acho, assim, na minha cabeça, né? Na minha opinião, que não vale nada. Essas histórias, é lógico que elas são sempre aumentadas, né, cara? Veja o Império dos Persas com 5 milhões de pessoas. Posso defender o Garibaldi só? Não, eu não tô acusando ele de nada, porra. Eu tô querendo dizer que militarmente, politicamente, o valor dele é secundário, só isso. Sim, igual outras pessoas aí, mas ele é muito bem pago e fez o serviço que ele foi pago pra fazer, que é lutar pela Revolução. Ele se destacou em alguns momentos da luta, ele não era um soldado raro, né? Tinha posição de comando aí no exército, mas ele era pago pra obedecer quem pagava ele, né? Então ele não tinha essa ideia, assim, de ser o estrategista militar, seu líder. Ele tinha que cumprir a função, ele foi muito bem pago por isso. E, na verdade, como falou o Topeira, ele fugiu da Itália pra vir pra cá. E se ele não estivesse fazendo isso, ele estaria em outro país fazendo outra coisa. Não, e se fosse pra falar do Giuseppe Garibaldi também, acho que uma das figuras tão importantes quanto ele aí, que são secundárias, é o americano lá, que é o, como é que chama? John Griggs. Sim, o João Grandão, como ele era chamado pelos farroupilhas, ele e o Garibaldi era quem comandava os primeiros navios dos farrapos. E quem afundou? Qual dos navios que afundou, me fala, japonês? O do João Grandão ou do Garibaldi? Adivinha, cara. Adivinha. Então. Esse João Grandão, cara, é muito foda uma história dele, assim, porque ele era de uma religião que eu não vou saber o nome agora. Ah, essa é boa, cara. Mas que diz que ele não podia derramar sangue. Então, na luta, né, na batalha corpo a corpo, ele usava um porrete, ele matava as pessoas na porretada, cara. Era um tacape, velho. O cara é estiloso, vai, fala aí. Só fazendo um paralelo que você tava falando agora há pouco sobre o Garibaldi, mercenário, corso e etc. Só pros nerds poderem entender um pouco melhor... Coloque o Garibaldi como Han Solo, que é o mercenário que, junto com a rebelião, lutou contra o Império. É, meu amigo, mas a Millennium Falcon nunca naufragou. Não, com certeza. Escute, é dele, de Garibaldi. Eu vi batalhas mais disputadas, mas nunca vi em nenhuma parte homens mais valentes nem cavaleiros mais brilhantes que os da cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras comecei a desprezar o perigo e combater dignamente pela causa sagrada das gentes. O corsário continua sedutor. Recapitulando então, tinha lá os farroupilhas com seus estancieiros, os liberais radicais, os políticos, os produtores de charque, industriais, escravos que estavam querendo se libertar, que a gente nem comentou, os militares. Aí uma boa sacada dos farroupilhas era dar liberdade pros escravos, né? Que lutassem por eles, é lógico. É, colocado o Duque de Caxias também tinha seus escravos no exército do Império, né? E é colocado assim, que eles por sacanagem, quando tinha que mandar alguém com umas missões assim mais difíceis, o chamado bucha de canhão, né? Você, quem na frente é sempre os escravos. De um lado os escravos dos estancieiros, de outro lado os escravos do Império. Então, enquanto as lideranças ficavam mais reservadas, apesar de ir pro campo de batalha, né? Ou quem mais morria nos combates eram os escravos. Aqueles que, por acaso, sobrevivessem tinham garantido sua liberdade. Hoje em dia não é mais assim, é só você ver as tropas formadas por porto-riquenhos do exército americano, né? Eles nunca vão na frente. Posso fazer um adendo? Pode. Então, só um adendo ao que o professor trouxe com relação aos escravos. Tem uma galera desses escravos negros, que eles ficaram conhecidos como os Lanceiros Negros, que eles pertenciam à República Rio-Grandense. Mas só que tem esse corpo de Lanceiros Negros, que era constituído basicamente por só homens, só por escravos livres, né, ou libertados. Só por escravos negros com lanças. Isso, olha só, você resumiu tudo que eu ia falar. Ótimo, então tá aí o adendo do Orphan, é isso. Tinha um grupo chamado Lanceiros Negros, que era formado por negros com lanças. Mas é importante que o Orphan colocou, que ele tá zoando, porque é isso, assim, é um grupo à parte. Então, assim, não vamos mandar, tipo, vamos mandar os Lanceiros Negros na frente. Então os caras, eles eram uma função à parte no exército, né? Eles não estavam misturados com os outros. Essa questão que é importante. Eles ficavam separados. Até porque os filhos, a gente pode dizer assim, os estancieiros não eram chegados a pegar no pesado, né? Eles eram os donos das fazendas, né? Apesar de não ser como hoje, né? Os caras andavam de cavalo, faziam as coisas, mas quem pegava mais no pesado mesmo eram os escravos. Bom, mas e aí? Como é que acabou essa revolta, né? Como é que os farroupilhas deixaram de ser revoltosos e guerreiros pra voltar a ser simplesmente... brasileiros? Bom, a gente pode dizer assim, que o exército aí do Império tinha mais exército, mais armas, mais dinheiro, o Duque de Caxias no comando, e então ele começou a ganhar as batalhas. Os escravos eram mortos e os líderes da farroupilha, quando eram presos, eram tratados de certa forma, pode dizer assim, benevolente, né? Eles eram levados como prisioneiros, mas eles não eram mortos, não eram sacaneados, nem torturados, porque a ideia que levava a batalha, na verdade, era ter reconciliação. O Império sempre teve a ideia, assim, o Rio Grande do Sul sempre barganhou isso na história antiga aí do Brasil, de ser a fronteira com uma região de conflito, que é a região ali do Prata, como a gente falou da Guerra do Paraguai, é uma região em constante conflito. Então o Império tinha essa consciência que as lideranças do Rio Grande do Sul não eram para ser exterminadas, eram para ser reconquistadas, para apoiar, voltar a fazer parte do Império, né? Então eles não queriam matar os líderes. E aí eles foram perdendo, o Duque de Caxias foi ganhando batalhas em cima de batalhas, até que foi feito o famoso tratado do Poncho Verde. Sim, o que dizer nesse tratado? Não vão mais cobrar impostos da gente, vão conceder anistia pros revoltosos e vão libertar os escravos, né? Só ler o primeiro artigo como é legal, assim, o indivíduo que for pelos republicanos indicado presidente da província é aprovado pelo governo imperial e passará a presidir a província. Ó, vocês que vão se indicar o presidente, eu que sou o imperador, né, que já foi feito em 45, já era Dom Pedro II, com toda a sua vasta experiência em alianças militares, ele tinha, acho que, 21 anos nessa época, ele assinou esse tratado e o primeiro artigo falava assim, ó, tudo bem, a gente ganhou a guerra, mas vocês decidem o presidente aí e a gente fala, tá certo. Na verdade, foi um acordo que os estancieiros, pode dizer assim, apesar de ter perdido a guerra, eles ganharam tudo que eles queriam. No fim das contas, apesar da superioridade militar do Império, quem se deu bem com esses acordos foi realmente o Rio Grande do Sul, né, a província ali. O Império tinha como massacrar, na verdade, o Rio Grande do Sul, os Farroupilhas, pela sua própria força militar, mas o acordo final foi um acordo que falou assim, tudo bem, vocês pediram 10 anos atrás, a gente vai dar tudo pra vocês. Vocês decidem o presidente da província, a gente aceita, a gente vai tirar os impostos e vai ficar tudo que vocês pediram no começo lá, a gente aceita agora. Então, assim, foi uma guerra que, na verdade, por que aceitou tudo que não tinha aceitado 10 anos antes? Porque foi no contexto lá das regências, que não tinha um comando, assim, no governo central lá também, no governo do Império, ele, de certa forma, na época lá da regência, não tinha um comando, não conseguiu aceitar isso, né? Não via com bons olhos essa ideia meio separatista, de autonomia da província. Já o governo imperial via isso assim, ah, tudo bem, vocês podem indicar o presidente da província, a gente tira os impostos e vocês cuidam do Rio Grande do Sul aí pra gente, mas vocês fazem parte do Brasil, uma coisa mais pra gente. Então o imperador conseguiu aceitar as reivindicações que a regência não aceitou. É bem interessante isso pra ver como o mundo dá voltas. Eu desejo uma forma de democracia que não necessite de imperadores nem de reis. E deixa eu te perguntar uma coisa, professor. Uma maluquice que pintou na minha cabeça nesse segundo. A gente pode comparar essa época da independência do Brasil, que ficou sobre o governo regencial aí, que era uma zona sem tamanho, e todo mundo querendo tomar um pedaço pra si. A gente pode comparar, assim, na nossa época, com a queda da União Soviética e a explosão de 7 mil países ali ao redor, todo mundo querendo se declarar independente? É, apesar aí do aumento do número de países pra 7 mil, que é menos, mas é mais ou menos isso. A gente pode dizer assim, que existia um governo antes, um governo que centralizava o poder. Quando esse governo perde o poder, acontece essa ideia, os grupos regionais querem ver sua posição. E alguns veem sua posição melhor separando o poder central para mandar no seu quintal ali, né? E a diferença um pouco só no Brasil, é que já tinha uma expectativa disso, que foi a independência. Eles tinham separado de Portugal. Separou de Portugal para quê? Em vez de obedecer o Dom João, vão obedecer o filho dele, que é o Dom Pedro I, ou o neto dele, que é o Dom Pedro II? Ele mudou o quê para mim? Que sua elite do Rio Grande do Sul, tem que ter mais liberdade pra mandar no meu quintal aqui, né? Ter meu poder local aumentado, senão a independência não serviu pra nada, enquanto líder regional, né? Então isso tem sentido, sim. Você pode comprar dessa forma, né? Como eu disse no começo, é deixar de roubar pros outros e roubar pra mim mesmo. Só que pela história, pegar a historiografia, que a gente, o que é historiografia? Não sei se a gente já falou alguma vez. A gente falou, mas repita porque a gente tem muitos ouvintes novos, eles vão querer saber. Historiografia é o estudo da história, né? Como que a história tratou a Revolução Farroupilha? Então, assim, os historiadores locais do Rio Grande do Sul sempre trataram essa como um certo, por exemplo, até um certo ufanismo. Uma historiadora chamada Sandra Pessavento, ela diz assim, né, que na época, é uma frase que ela tirou da época, que era comum, assim, né, que a Revolução foi uma epopeia de grandes heróis desinteressados e lutadores pela liberdade. Veja só, é com esse espírito que se sintetizava o que os historiadores que vieram depois aí da Revolta Farroupilha, tratava a revolta. A ideia, assim, de lutadores da liberdade, pessoas interessadas. E aí vem esse endeusamento de José pro Garibaldi. O cara é totalmente interessado, saiu da Itália pra vir lutar pela liberdade no Rio Grande do Sul. Ah, cara, legal. Que altruísmo, cara. Por isso que essa ideia, assim, surge a imagem de heróis, né? Grandes heróis que vão lutar pela independência do Rio Grande do Sul, pela liberdade no Rio Grande do Sul, né? Assim, a ideia é que a história procura produzir heróis, né? O Tiradentes, que foi tido como um grande traidor, né, no caso, na época dele, na República ele foi resgatado como grande herói, porque ele precisava de um herói para a República, e como não teve guerra para fazer a República, nada, ele foi buscar lá antigamente alguém que tinha sido um herói, e criaram a história do Tiradentes como um grande herói, que na época dele era um traidor, né, ele queria lutar contra o governo colonial, né, então a ideia, assim, a construção do mito do herói é uma construção histórica, que não necessariamente não corresponde ao que aconteceu. Aliás, tem pouca relação do que aconteceu, né. Mas a gente, nós, humanos, pessoas, nós precisamos dos heróis, cara. Ao contrário dos cachorros. Não, não sei se o cachorro tem herói também. Foda-se. Mas fato é, nós, os humanos... Tem sim, cara, o Bolt. O Cripto, super cão. Não, mas... Alessi! Pô, a gente tenta falar sério nesse negócio, não consegue, o Ritindinho, porra. O Ritindinho. Não, e o Lobo, o cachorro do Vigilante Rodoviário, cara, ele é foda. Vigilante Rodoviário! Lobo, leva o jornal para o meu quarto. Não, assim, nós humanos, ou qualquer outro tipo de raça, espécie, a gente precisa dos nossos heróis, cara. A gente exceto os cães. Nesses últimos 10 anos, eu perdi o hábito de tirar o chapéu a monarcas. Eu acho só interessante destacar assim que essa revolta aí do Revolução Farroupilha, ela tinha exatamente essa ideia de elite mesmo, né? Tinha esse componente de elite. E que ela hoje é muito, eu falei até um pouco assim, da historiografia, né? Ela ainda hoje é vista, assim, no Rio Grande do Sul, ela não é tratada, assim, da forma que a gente tá colocando. Ainda é vista como os grandes heróis que defenderam o Rio Grande do Sul. Com a visão que surgiu no século XIX, endeusando a revolta, ela, de certa forma, persiste no Rio Grande do Sul ainda. Entre os historiadores, assim, pesquisadores, isso já não é muito aceito, mas existe um senso comum, assim, no Estado que realmente foi isso, que eles é um... Como aí, por isso, é endeusamento de José Garibaldi, do Bento Gonçalves e tal. Eles são os grandes heróis da pátria rio-grandense. Pelo menos eles têm uma cultura pra louvar, né, cara? A gente aqui nem isso tem. Pelo menos lá eles têm, assim, eles têm o hino do Rio Grande, lá da República Rio Grande. Eles têm a bandeira, eles têm os heróis de guerra, assim, que é uma coisa que no resto do Brasil não pega muito, né, cara? A gente não tem muita história, assim, nesse sentido. Não tem, é, exatamente, porque eles têm... Isso é essa ideia, é uma construção regional, que eles se viam diferentes do resto do Império, por exemplo, na época, né? E hoje, de certa forma, ainda tem essa ideia de preservar a cultura, danças típicas, as roupas. Existe a ideia de preservar uma cultura que remete a um tempo passado, assim, que eles... É glorioso, né? Então, a construção dessa ideia de uma história gloriosa no passado que justifica essa diferença. A gente não era igual a todo mundo, a gente era diferente. Então. Tanto que existem centenas e centenas de CTGs espalhados pelo Brasil, né, cara? Os centros de tradição gaúcha que procuram manter essas coisas vivas. Bom, mas é... Revolução Farroupilha, 10 anos de história condensada em 60 minutos. Se vocês tiverem algum comentário pra fazer, mande aí por comentário no site ou por e-mail pra gente. Complementem, né, o que a gente falou. Não comecem os comentários com... Vocês esqueceram de falar que... Porque a gente não esqueceu, é que não dá tempo. Mas a gente quer muito que vocês complementem, né, cada um com a sua própria visão, com sua opinião ou com algum fato mesmo que a gente não citou aqui. Fiquem à vontade, o comentário tá aí, é o espaço de vocês pra isso. Órfão, obrigado pela sua presença, algo a dizer para se despedir? É, se você for fugir da prisão, não mande o gordo na frente. Corte a fila na frente do gordo, né, cara? Passa na frente do gordo, dá uma rasteira nele e passa pelo buraco, pela grade primeiro. É por isso que eu sigo a lei, cara. Que lei? A lei, eu não quero ser preso, se eu for preso eu não consigo escapar, porra. Ah tá, pensei que era a lei do tipo, eu vou na frente. É, eu também pensei nisso. Ô, cara, se eu for na frente, ninguém sai. A vida volta pra trás, sob a gola que não se entrega, assim no mar, se lembra o tempo de quebra. A vida volta pra trás, sob a gola que não se entrega, assim no mar. Como aurora precursora no farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu fui uma audiência com o imperador do Brasil a pedido de amigos. O imperador me olhou, deu um sorriso e disse: é verdade, general, que vosmecê não tira o chapéu a monarcas? E eu respondi: é verdade, imperador. Mas também é verdade que eu jamais fiz desfeita a um homem dentro da casa dele. Por isso eu vim fardado de milico. Um oficial só precisa se descobrir diante de uma dama. É da etiqueta, não é verdade? Ele teve que concordar que era verdade. O imperador também disse que admirava nossa bela província, mas que padecia muito com o ânimo belicoso dos riograndenses. E eu respondi que os riograndenses também amam as belas artes e a democracia. Também admiram essa vida tão lírica da corte, essa Atenas tropical onde ele tão graciosamente governa. Mas temos sustentado 200 anos de guerra de fronteiras e sabemos que mais guerras virão. Não somos belicosos, como ele disse, porque assim o desejamos. Mas porque se a uns coube o destino de Atenas, a outros cabe o destino de Esparta. Mas, bah, gostei do floreio, general. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.